freut, nur bei dir zu sein. Ich lieb dich immer mehr, du streichest mich fürs Leben, hörst niemals auf zu geben, wie brauch ich dich. Ich lieb dich immer mehr, ich möchte immer bleiben, lachen und zärtlich schweigen, oh wie lieb ich dich. Du lachst mich an, du lachst mir Liebe zu, das tut mir einfach gut. Und bleib so wie du bist, ein ganzes Leben. Ich lieb dich immer mehr, du streichest mich durchs Leben, hörst niemals auf zu geben, wie brauch ich dich. Ich lieb dich immer mehr, ich möchte immer bleiben, lachen und zählen. Jaraguá, das ist meine Rádio. Brunner e Brunner, ich lieb dich immer mehr. Eu te amo cada vez mais. É o título da música aí que acabou de tocar pra vocês, com Brunner e Brunner, né? Maravilha, ótimo domingo pra você que está sintonizado aí. Você está curtindo Musical Alemão aqui na Rádio Jaraguá 101.3. Essa é a minha rádio. Estamos sempre juntos aí, todos os domingos, das 10 até 1 hora da tarde, 10 às 13. Juntinho aí, trazendo os melhores sucessos da música alemã, tanto da Alemanha como as músicas regionais aqui também das nossas bandas aqui da região, né? É, com certeza aí, sempre valorizando também os nossos grupos musicais daqui também. Mari de Pomerode. Moin, Carlos. Moin. Fala, Mariane Krieger de Pomerode. Gostaria de oferecer uma música para meu esposo Irineu e para o filho Vinícius. Adoramos seu programa porque tem muita música alemã antiga. E a música que eu gostaria que você tocasse é a música Beijinho Doce em Alemão. Viel Dankeschön und guten Sonntag auf alle. Dankeschön. Bis wieder. Schön, so Mari, alles Gutes für dich, für deine Familie auch, ne? Für deinen Mann, Irineu. Bom dia, Carlos. Ótimo domingo a todos aí da rádio. Forte abraço. Fiquem com Deus. Se puder aí, quero participar do sorteio. É claro que sim, né? Gerson de Schroeder também participando aí. Valdecir, Santa Luzia também participando. Ótimo domingo. Catarina Vazio, grande abraço aí pra você, pra toda a família aí. Sejam sempre bem-vindos à programação. Nosso amigo Fernandes também, quero participar dos sorteios. Nosso amigo Osmar, quero chope. Bom domingo. A Rosângela, Rosângela, tudo bem? Meu pai Cecílio pediu, se possível, tocar a música Zack Dankeschön mit Rote Rosen. É claro que sim, né? Oferecer aí pra dona Roseli, pra toda a família aí também. Grande abraço, tudo de bom aí. Zack Dankeschön mit Rote Rosen. Já vou programar aí pra vocês, tá bom? Excelente domingo. José também, Sborz aí, do Baipendi. Sandro Luciano Zabin. tá ligado aí, né? Tudo certo aí, nosso amigo Sabin. Marlise Decker, Vila Lenz, ótimo domingo. Bom dia, amigão, me coloca no sorteio aí, quero participar aí, Valdecir Feltrin, grande abraço, amigão, excelente domingo pra você. Deixa eu ver quem mais participou aqui. A Lori, ótimo domingo, Lori, grande abraço, tudo de bom aí pra você também. Jarbas tá na área aí também. Foi uma noite muito animada com os amigos Adler's Band, né? Agradecer ao casal Marcos e Juliana pela bela festa de ontem que nos proporcionaram em Pomerode, né? É isso aí, meu filho, Jonas, Helene, Giovana e Gustavo Tribes, a família Tribes aí sempre ligada, né? Grande abraço, amigão, tudo de bom pra você, alles Gutes für dich, für deine Familie auch, né? Herzlichen Dank. Bom dia, sou Geisa da Figueira, gostaria de oferecer a música Herr Schmidt pra minha mãe, a Iris, tá ouvindo aí também pra família Figos do Rio Cerro Primeiro, Rio da Luz, que estiverem ouvindo o programa, maravilha, estamos juntos aí, né? Eu volto já, daqui a pouquinho, fica ligado aí. Projeto Tampinhas do Bem. Transforme tampinhas em solidariedade. Traga suas tampinhas de plástico rígido aqui na Rádio Jaraguá. Vale tampinhas de refrigerantes, água, leite, Nutella, Toddy, Nescau, remédios, creme dental, shampoo, condicionador, água sanitária e amaciante. Sua contribuição irá destinar fraldas para o Hospital São José e famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Doando as tampinhas, você concorre a rádios exclusivos e camisas da Rádio Jaraguá. Sorteios sempre no dia 10 de cada mês. Projeto Tampinhas do Bem é a Rádio Jaraguá e você fazendo a diferença na vida das pessoas. Jaraguá. Candidatos a vereador pelo PV. Olá, sou o professor Ricardo, moro em Jaraguá do Sul há 12 anos, sou casado, tenho dois filhos. Quero ser vereador em Jaraguá do Sul pelo Partido Verde para garantir que nossa cidade, que cresce dia após dia, consiga se desenvolver de forma sustentável. Tenho propostas na área da educação, quero garantir que o serviço público seja eficiente e de qualidade. E sou o único que defende a tarifa zero no transporte público. Conto com o seu voto, professor Ricardo, 43-100. Para prefeita, vote Manu e professor Chico, vote 20. Não perca então, Belo Churras, dia 28 de setembro no Belo Vale, em Jaraguá do Sul. Mais de 18 estações de carne com carnes nobres, cordeiro patagônico, torresmo em rolo, leitão na roda gigante, salmão na prancha, hambúrguer, costela fogo de chão e pirarucu de mais de 100 quilos. Sobremesas e muito mais. Você, amigão, vai ficar de fora dessa, não, né? Então aproveite aí. Show com Moda Véia, Jean Júlio. Também show nacional com Israel e Rodolfo pela primeira vez em Jaraguá do Sul. Além disso, claro, ambiente externo coberto com área kids, muita carne, chope, festa com os amigos. Não perca! Ingresso solidário no beloingresso.com.br em até 5 vezes no cartão e ainda ajuda o Hospital São José com doação de 1 quilo de alimento, hein? Belo Churras, dia 28 de setembro. Comunicação Renova Jaraguá, PLPRD, Republicanos. A realidade da saúde em Jaraguá do Sul: 1.700 pessoas na fila de espera, que em muitos casos chega a mais de 1 ano. Falta médico no posto, não tem especialista, falta remédio na farmácia básica. Chegam ao ponto de dar metade de agulhas descartáveis de insulina. Que absurdo! Enquanto isso, dinheiro para fazer vídeos exaltando as obras em concreto, a prefeitura tem aos montes. E o ser humano? Em segundo plano, eu sou o Edson Yunks, 22. Vamos mudar essa realidade. Você merece mais. PL22. Que tal trabalhar em uma das melhores empresas do Brasil? Venha para o Feirão de Empregos da Urbano Alimentos, no dia 16 de setembro, das 10 às 19 horas. Todas as vagas estão abertas, também para as pessoas com deficiência. Acesse o site urbano.com.br, na aba Trabalhe Conosco e confira. E mais, um café especial espera por você. Urbano Alimentos, nutrimos a vida de verdade. E aí, amigão, precisa de pneus de qualidade para sua frota? É, Recalchutadora Batista é a solução dos seus problemas aí. Somos especialistas em pneus novos, recalchutados para caminhões, máquinas, implementos agrícolas, tratores e empilhadeiras. Com a Confiança Bipal, somos revendedores exclusivos para toda a região de Jaraguá, Pomerode, Rio dos Cedros, Blumenau, Corupá, São Bento, Rio Negrinho e muito mais, é claro. Linha leve ou pesada, oferecemos aí recapagem de pneus com a máxima durabilidade. Sua segurança e economia estão em primeiro lugar. Recalchutadora Batista, seu parceiro de confiança em pneus, na Ângelo Rubini, número 18, na Barra do Rio Cerro. O fone WhatsApp é o 991250091. 91250091. Recalchutadora Batista. Precisou de pneus? Corre lá. Grande abraço aí, Loreno. Cida também. Rádio Jaraguá. Sou Nilda Demarque. Essa campanha vai além de partidos. Esse movimento é de todos que amam Jaraguá e querem ver a cidade sair dessa briguinha partidária. Tem candidato do ex-prefeito, do governador, do Bolsonaro e até do Lula. Eu respeito todo mundo, mas quero deixar bem claro que meu partido é Jaraguá. Serei a prefeita de todos, do milionário ao operário, da doutora à professora. Somos todos Jaraguá. Vote 11. Resista, faz bem feito. É 11. Alô, Jaraguá do Sul e região. Sábado, dia 28 de setembro, a Sociedade 25 de julho vai balançar. Talagaço. E se eu pudesse te desconhecer, desconheceria. E corpo e alma. Louca, sedutora. Juntos na mesma noite. Sábado, 28 de setembro, na Sociedade 25 de julho de Jaraguá do Sul. Ingressos antecipados via Pix ou nos locais de costume. Informações e reservas no 47999520001. Realização Mega Produções. Mega Produções. Grupo Hanneman, serviços de terraplanagem com mini escavadeira e caçambas, locação de guindastes e empilhadeiras para içamento de cargas. Além disso, atuando também na construção civil e industrial. Peça o seu orçamento sem compromisso. É só você ligar no 3376-0530. Anota aí, 3376-0530. Grupo Hahnemann, Berta Vig, na sala 4, na Barra do Rio Cerro. Zanotti, maior empresa de fitas elásticas das Américas, está em constante crescimento e gerando mais oportunidades para Jaraguá do Sul e região. Com mais de 40 anos de tradição, a Zanotti Elásticos desenvolve produtos alinhados às tendências de mercado para surpreender nossos clientes. Acesse zanotti.com.br e conheça as vagas disponíveis e faça parte do nosso time. Juntos, vamos construir um futuro extraordinário. Zanotti, excelência em fitas elásticas. Imagine seu anúncio rodando na mídia que mais tem resultado. Aqui na Publicar Propaganda em Ônibus você tem isso. Comece agora mesmo a circular pela cidade. Acesse publicar.com.br. Candidatos a vereador pelo PT. Neiva Fracasso, vote 13888. Sou técnica de enfermagem, trabalhei em hospitais, na saúde pública jaraguaense e também na linha de frente da pandemia. A saúde grita por mudanças, especialmente no que diz respeito à saúde mental. Vou trabalhar para agilizar o acesso a exames e especialidades para diagnóstico e tratamento e para implantação de mais terapias alternativas na saúde. Vote 13888, juntos podemos. Para a prefeita Manu e professor Chico, vote 20. Musical Alemão. Sag danke schön mit roten Rosen zu deiner Frau. So ab und zu einmal. Sag danke schön mit roten Rosen, sie wird verstehen, du wirst schon sehen. Hast du schon mal nachgedacht und ist dir klar, was sie so alles tut, das ganze Jahr? Sie ist eine gute Fee, Tag ein, Tag aus. Sie zieht die Kinder groß und kümmert sich ums Haus. Sag Dankeschön mit roten Rosen.